Mas o sucesso! Meu nome é Kat, sobrenome é Love. A lourinha tá viciada, morena tá viciada, não pede por nada. A ruivinha tá viciada, morena tá viciada, não pede por nada. Tá subindo no morro pra me consumir, e o Kat tá aqui, e o Love tá aqui. Tá subindo no morro pra me consumir, e o Kat tá aqui, e o Love tá aqui. A minha boca tá bombando, a minha boca tá bombando. É beijo que eu tô traficando. Minha boca tá bombando, minha boca tá bombando. É beijo que eu tô traficando. Minha boca tá bombando, a minha boca tá bombando. É beijo que eu tô traficando. Minha boca tá bombando, a minha boca tá bombando. Que eu tô traficando. Sucesso! Minha boca tá bombando de beijo. Portal com a rocha. Vou tá subindo no morro pra me consumir, e o Kat tá aqui, o Love tá aqui. Tá subindo no morro pra me consumir, e o Kat tá aqui, e o Love tá aqui. A minha boca tá bombando, a minha boca tá bombando. É beijo que eu tô traficando. Minha boca tá bombando, a minha boca tá bombando. É beijo que eu tô traficando. Minha boca tá bombando, a minha boca tá bombando. É beijo que eu tô traficando. Minha boca tá bombando, a minha boca tá bombando. Que eu tô traficando. Minha boca tá bombando de beijo. É beijo que eu tô traficando.